professora pergunta ao Azedinho. Ah, não, lá vem esse gurite. Quantos ovos uma galinha põe por dia? É, não sei, professora. E com ironia, ela diz: te peguei. Aí o Azedinho também faz uma pergunta. É, professora, tem uma porca. Não sei, responde a professora desconfiada. No que o Azedinho cai na gargalhada e tira o sarro da mestra. É, viu só? Você me pega pelos ovos e eu te pego pelas tetas.